Hoje eu percebi que minhas canções morrerão. Eu nem apareci pra dizer adeus. Algumas feitas de pedra, outras vestidas de seda, quase transparentes no meio do vendaval. E a beleza ferida das guitarras, gritando eletricidade e algodão. Eu sei que todas as coisas devem passar. Eu sei que todas as coisas devem desaparecer, pra deixar chegar um mundo novo. A água pura da nascente na voz nova, ainda poder ver o sol nascer na estrada e falar de amor. E falar de amor e outras coisas imaginárias. Mas o mundo se encarrega de marcar encontros em qualquer esquina de qualquer cidade. Então eu vou sorrir e ganhar um sorriso, olho no olho pra falar a verdade, pra deixar chegar um mundo novo. Água pura da nascente na voz nova, ainda poder ver o sol nascer na estrada e falar de amor. E falar de amor e outras coisas imaginárias.